Medic Golf 34, Shannon 90 de Snow, Control Zero. 0 8 bom dia. 4 bom dia, Gol 9606, decolado, Pucas Spa. Bom dia, Gol 9606, vigilância, Subal 390, será Puca. 390, Puca, Gol 9606. Salvador, muito bom dia, Gol 1806 com a Delta. Bom dia, Gol 1806, desce para 2000 pés, ajuste 06, Proje TAP. 2000 pés, Proje TAP, 26, Gol 1806. Pronto, autorizado, TAN 3520, quer acertar? Estimativo, reporte estabilizado, 3520. Chame Recife em 12685, alterne 12545. Primária 1285, confirme secundária. 12545. Sente 2852545, boa. Boa. 3520, complete a aproximação, chame torre em 118925. 4 torre agora até 3520. 1-8-6, resposta brisado no LS. Foi para estabilizado no LS, boa noite, ano meia. Salvador, pontinho até 3520, estabilizado, localizador de prova. Bom dia, até 520, tráfego visitado, ajuste no 0 no meia, cheque trem. Vai checar daqui a pouco, já informa. Copiado. Mike Alfa Hotel. Prossiga, Mike Alfa Hotel. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, área remota, posição 12, para o finger de número 2. Autorizado, back em reboque. Até através do portão 7, me chame através do portão 7. Será feito, graças, senhor. Copio aqui para informar quando estiver no através do portão 7, Mike Alfa Hotel. Afirmativo, senhor. Agora o TEA 3520. TEA 3520, pouso autorizado. Pistão 0, vento 020 graus com 03 nós. Tive pouso, pistão 0, TEA 3520. No Solos 44, libere pista próxima à interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa, chama ingresso taxi Juliette Neto, frequência 3520. Alfa chamada Alfa. Michael Fotel, na escuta? Sim, você. Michael Fotel, vou autorizar um tráfego da companhia ingressar até o portão 04. Atenta o tráfego da companhia, o senhor tem autorizado até o portão 02, ok? Afirmativo, senhor. Então manterei na posição e aguardarei, ok? Copiado. 20 autorizado até o portão 02, mantendo escudo constante, aporte ao término. Será feito, grato, senhor. Uno 8 no meia, complete a aproximação, chame torre em 1895. 1895, obrigado, até daqui um pouquinho. Se eu for ter algum problema com o reboque, não? Negativo, senhor. Iniciando agora. Ok, ok. Bom dia, boa noite no meia. Tráfego avistado, ajuste no zero no meia. Cheque trem. Ainda com o trem em cima. Copiado. Chame com o trem baixo travado para autorização de pouso no 8 no meia. Reportaremos o 8 no meia. Baixar de checar, boa noite, Ana Mendes. Boa noite, no meio, pouso autorizado na pista no zero, vento agora de 020 graus com 03 nós. E livre pouso na 10, boa noite, Ana Mendes. 8-6 no solo 5-1, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05, nesta frequência, gol no 8-6. Direita, Alfa Juliette, portão 05, no 7, hotel, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia.